A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Prontos para mais uma emissão da Jukebox aqui na sua rádio antenaweb.info. Para iniciar, vamos recordar um dos mais famosos brinquedos de sempre, o Cubo Mágico. Quem não teve e experimentou um? Primeira música de hoje, Lara Lee, o rapaz do Cubo Mágico. Pelo meio ficam os escoceses Status Quo, Whatever You Want, e depois um daqueles slows bem agradáveis, Atlantic Star For Always. Estou com Jukebox. Sempre que vamos recordar estes sucessos, Atlantic Star, For Always, Status Quo, Whatever You Want, e em português, no início, Lara Lee, o rapaz do cubo mágico. Não perca a próxima emissão, nós vamos voltar aqui à sua rádio online e estamos sempre consigo. Radioantenaweb.info, na Jukebox, a recordar as grandes canções dos anos 70, 80 e 90. Jukebox.